rumo ao sonho. Mas porém, ninguém me espera lá, ninguém me acariciará, ele sofrerá. Vejo então uma luz que me aquece e adormece. Mas porém, ninguém me espera lá, ninguém me acariciará, ele sofrerá. já secou. Testemunho ocular daquele inferno que te fizeram passar. São loucas as histórias, são como cavalos à solta. São loucas as palavras, são como cavalos à solta. Confortando confundir.